Curtain. Baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be. E mais uma vez nós trazemos um CD de colecionador. É um encontro memorável de dois artistas da primeiríssima linha da música mundial. Ela, Kirite Kanawa, ainda viva, soprano, ela já esteve conosco em outros programas, neozelandesa, e que num determinado período foi a grande soprano mundial e reconhecida por todos os seus admiradores como uma das maiores vozes da ópera e do canto lírico. Mas a Kirite Kanawa sempre teve essa sensibilidade de mergulhar no mundo da música de uma forma muito mais ampla e mais inteira. E ela gravou muitas coisas vamos dizer, da história da música americana popular, e gravou músicas clássicas, clássicos do popular americano, e é o exemplo do que eu estou trazendo para vocês. Gravou coisas lindas de spirituals, gravou música da sua terra, dos índios da Nova Zelândia, os maoris. É uma obra belíssima, e eu acredito que eu já tenha trazido esse material para vocês em algum momento, porque a Kiri já esteve conosco. Mas hoje estamos trazendo a Kirite Kanawa num encontro histórico com o Nelson Riddle e sua orquestra. O Nelson Riddle é um compositor, arranjador, diretor de orquestra, um músico e dos maiores da história da música americana. E esse foi um encontro memorável dos dois, porque foi exatamente, o Nelson Riddle nasceu em 1921, e este CD que eu estou trazendo, que tem um encarte belíssimo, uma qualidade fenomenal, foi gravado em 1985, o ano em que o próprio Nelson Riddle faleceu. Então, de certa forma, é a sua despedida, e foi uma despedida memorável, porque eles gravaram os grandes clássicos dos grandes compositores da música americana popular e dessas baladas maravilhosas que também foram gravadas por cantores fenomenais como Frank Sinatra, Johnny Mathis, Judy Garland, Peggy Lee e por aí a coisa vai. E esse material é um material precioso. Vocês ouviram três músicas: Blue Skies, Speak Low e Might As Well Be Spring. E agora vamos ter mais algumas faixas. Maybe I should have saved Now, Oh, Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a qualidade da orquestra. Os sons dos instrumentos, a sutileza, a beleza, o clima que eles criam. E aí eu tenho que dizer isso, que conhecendo a letra, porque aqui ele tem uma pronúncia perfeita, óbvio, como cantora lírica, isso é fundamental, e dá para se entender com uma clareza total o que ela diz, o que ela canta em inglês. Então, conhecer um idioma, olha lá, também damos aulas de inglês, sou professor de inglês, porque é interessante você perceber como se casa de uma forma inacreditável o arranjo e o que a orquestra faz com a letra e a interpretação, a forma de dizer, o sentir que a Kirita Kanal expressa. Esse casamento é inacreditável, é uma perfeição. Eu escuto esse CD há muitos anos e sempre me surpreende por essa sonoridade mágica, esse encontro mágico de arte maior. E eu, por isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses detalhes que de fato fazem essa viagem ser muito mais ainda rica. Bom, nós vamos ouvir So In Love, How High The Moon e a famosa True Love. Mas eu esqueci de dizer as que tocaram, né? E, então vamos lá. As que acabaram de tocar. Here's That Rainy Day, I Didn't Know What Time It Was e Yesterday's. Então, repetindo, vocês vão ouvir agora de Cole Porter, So In Love, depois How High The Moon e True Love. So in love. Somewhere there's heaven. Finalizando agora, Gone with the Wind, When I Grow Too Old to Dream e The Folks Who Live on the Hill. It was only yesterday I thought love had come to stay, but just like a bird in flight, love has vanished overnight. Thank you. meadows green. The sort of view that seems to want to be seen. And when the kids grow up and leave us, we'll sit and look at that same old view. Just we two, Darby and Joe, who used to be Jack and Jill, the folks who like to be called what they have always been called. E o Questão de Sensibilidade de hoje chega a seu final. Signing off, saindo do ar, feito um passarinho. Um bom final de noite a você, nosso ouvinte, e até nosso próximo programa. Renato Tavolieri Filho, se despedindo. De ser luxúria, de ser promessa, de ser ternura.